A moleque mais além, Suíça, Ladina, contos, vim bem. Se for bem bom, lucrou, proverá, competir. Quem? Primeiro lugar é nós, chegou, é agora e sempre. Poder nadar, remar pra frente, eventos, Open Brasil. Quero primavera, verão, outono, inverno, lançar, apostar, livre ação. Atleta feliz, viver cada nação vitoriosa, da hora, curtir. Essa é pra você, moleque, sorri. O barato é onda, doidão, pode crer. Colorir o mar e o céu pra valer. 2014 e 16, Brasil tá no jogo, é a bola da vez. Essa é pra você, mina festa. Essa é pra você, moleque atleta. Essa é pra você, mina atleta. Essa é pra você, moleque a festa. Estrela representa as marcas La Prata. Espaço, fashion, belas, praia. Fome, vencer, nova geração. Educação é ouro, jogue, ataque. Futebol no pé, fenômeno é o baque. Espírito cria, grita e alegria. Formato da taça, uma mão. Copa Guedes, 100 real, a nota agregou, espalhou, emoções banjou. X Game Brasil no pódio faturou. Pras vista, pra mente, linha de frente. Moleque ligeiro no esporte skate. Surfista ela na prancha, surfou. As mina melhor, onda pegou. Tô na avenida, beira-mar. Louco, louco, a nave, teto solar. Essa é pra você. Essa é pra você, mina festa. Essa é pra você, moleque atleta. Essa é pra você, mina atleta. Essa é pra você, moleque a festa. No estilo, com estilo, via no Charme Black. Ha, moleque, curte disso, funk, rap. Esporte ou play, título na seta. Praticar, ótimo, atingir a meta. Essa é pra você, mina atleta. Essa é pra você, moleque, estatueta. Praia, Nordeste, que massa, dor de esporte. Radical, cada dia um beat louco. Cabuloso, chapa, o brother, ela constou. Tudo nosso, dominado, demorou. Gata na praia, verão, legal. Reali, brasileiro, esse nosso litoral. Atletismo, arco-íris, pote, ouro. Safira, cifra, upa, tubo, estouro. Street, surf, skate, mil grau. Campeões, atleta, nível mundial. Santa Catarina, planeta, Atlântida, no ar. Floripa, Poá, litoral do Paraná. Potente bem-estar nesse lugar. Ritmo, rap, sou funk, viajar. Mano, pra ousadia, poesia, magia. Viva a arte, o balanço contagia. Bônus breve, todo nosso ser. Malandragem das ruas, genial prazer. Essa é pra você no surf. Essa é pra você no skate. Essa é pra você no street. Essa é pra você no futebol. No atletismo, no esporte geral. Safira, cifra, fusão Brasil. Suruca tá no ar, pode acreditar. Safira, cifra. Essa é pra você. Essa é pra você, mina festa. Essa é pra você, moleque atleta. Essa é pra você, mina atleta. Essa é pra você, moleque a festa. Essa é pra você. Essa é pra você. Essa é pra você.